Bora aí saindo agora, Lauro de Freitas, Lauro de Freitas. Passa na praça. Passa, Lauro de Freitas, Lauro de Freitas saindo agora. Bobo Diego, bora. Esse aqui, bora, esse aqui. Bora, isso aqui, parceiro. Direto, motor, direto? Direto, Lauro de Freitas direto. Então bora, bora, bora. Oi, Ian, Ian, na moral, tá em telefone lá pra você me emprestar, velho? Vamos chegar um saco aqui, velho. Aí, ó, nossa, aqui. Boa, valeu, deixa eu montar aqui. Boa, parceiro, dá um saque nesse beat aqui, ó, pra que que louco. Deixa eu dar um saque aqui. Boa, mas da hora, hein, mano. Dá até pra fazer um trampo. Boa, um trampo? Dá pra fazer um trampo louco. Já tive até a ideia, essência metropolitana. Então... Sente o cheiro no ar, essência, fragrância de rap, regente DV entre o mundo e o club. Calma, viaja no som, seu CD tá girando, é sinal que é bom. Distorção verbal, no flow apavora, essência sem cheiro, mas sem me sonora. Devora os playboy que na rima decora, na base do estudo, de estudo na hora. Então vem, deixa rolar, viaja no beat, me conta na rima. Essência firma, o que te afirma, sou funcionário da minha própria firma. Essência metropolitana. Distorção verbal, essência metropolitana. Os moleque é zica, hein? Os moleque é zica, só que tô chegando aí pra mandar ver, tá ligado? Da essência do rap aí, Lauro de Freitas. Os caras representam mesmo. Vai chegar pra mudar a mente de todo mundo aí nessa porra. Essência que é destacada no conceito universal. Rima vira poesia com som diferencial. De uma forma natural, traços da composição. Essência metropolitana que se chama distorção. Eu vou levando a cada esquina, cada beca, cada ouvinte. Mostra o som da nossa vida. Firma que nosso rap é que evolução. Pois tem muita disciplina, foco e determinação. Sentiu que essa vibe é positiva e se impressiona com o teor de cada rima. Aterroriza no som dos outros falantes. Poesia que é discreta, bem secreta pros pensantes. Trago todo mundo pro nosso universo. Sentimento colocado em cada verso. Presta atenção que nosso bang é de elite. Essência metropolitana, distorção. Eu acho um grupo de rap fodão aí que vai fazer muito sucesso futuramente. Mais do que já faz aqui no Lauro de Freitas, tá com mano? Acho que é um grupo que vai revolucionar aí com a essência metropolitana. Vai levar o som não só pra cada rua, mas pra cada quebrada, cada cidade. Nossa. Essência e abrangência no seu prato principal. Mas faço da minha cultura destaque universal. Diferente do igual, trecho da minha decisão. Teoria é diverso, que resume minha missão. Irmão, cês tão pronto pra viajar? No meu mundo onde o céu parece mar. Averiguar o que eu vivo em cada linha. Cada risco do caderno é o crescimento a cada dia sim. É uma fonte de inspiração, a essência dessa fórmula tá no meu coração. São vários termos de opinião, que na ritmologia eu transformo em canção. Distorção verbal, bem-vindo ao nosso mundo. A cada beco, a cada esquina, a cada mano, a cada mina. Sina, e o som que ecoa pela cidade. Os ruídos da mentira, contos graves da verdade. Realidade, eu não vejo na pista. Nessa verdade é verbal, a mentira é distorcida. Conquista, no gueto, quem vai surgir? Favela, Lauro de Freitas, Bahia, Brasil. Verbal, parceiro, é um grupo que é o pico, parceiro, de lenhar no grau. É isso aí, parceiro, Estação Verbal, rap aí nativo, a gente tem que valorizar o nosso bagulho aqui, parceiro. O que a gente curte, o que a gente vive, né, os caras de fora não, parceiro, é aqui, ó, nação hip hop, rap, é nós, tio. Estação Verbal, Estação Metropolitana.